começou naquele transatlântico em chamas, um romance com uma sereia. Foi Lorelai quem me salvou, mas derrubou o meu martini na água. Quase que não dava para acreditar. De um barco em chamas pros braços dela, o que é que eu posso mais querer? Diz que me ama, será sincera. Eu tenho medo, não sei nadar. Se eu fico louco, eu vou pro fundo do mar. Com chamas nos braços dela, o que é que eu posso mais querer? Diz que me ama, será sincera. Eu tenho medo, não sei nadar. Se eu fico louco, eu vou pro fundo do mar. De Lorelai, meu amor, pode parecer estranho. Namorada do namor, eu não vou, ninguém vai me dar banho. Um escândalo submarino, escândalo. Você não sabe o que eu tô sentindo, escândalo. Ele ou eu vou tudo pro inferno. Não posso suportar amor moderno. Você não pode namorar. Você não pode namorar.